Queria muito estar lhe desejando pessoalmente um feliz aniversário hoje, mas por força das circunstâncias estamos separados e eu fico invejando as pessoas que possam estar lhe abraçando, pois eu desejava tanto isso. Como há outras formas de lhe dizer o quanto você é ainda importante para mim, mesmo que não estejamos juntos, eu quero tudo de bom, que você conquiste as coisas boas da vida. Se a sua felicidade está em alguém, que não sou eu, conquiste-a. Quero te parabenizar pela sua existência e lhe dizer que você é muito importante para a melhora do mundo. Sei o quanto esta data é importante para você e, por isso, não poderia deixar de lhe desejar um feliz aniversário. Parabéns pelo seu dia, pela sua especialidade e pela sua vida. Viva intensamente. Felicidades, com carinho de quem lhe pertenceu um dia.